Patrulha 6310. Sim, me comanda 40, controle 2018. 208, boa noite. Boa noite, é o Chanel 6310, passa 2000 na PUCA, 340. Chanel 6310, contato radar, suba para o nível 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, 6310. Observador do 35591, voando na proa de Pelô, existe a possibilidade de liberarmos as restrições de velocidade, 35591? Afirma, 35591. Passa 35591. Salvador. Galeão. Nove, Galeão. Boa noite, sem informação. Romeu, copio 360. Prossiga. Boa noite, 89, Galeão, nível 362-0 está autorizado, aerovia Pesulu 10, Pesulu 10 até ESMAP, Eco Serra, Mike Alfa Papá, após ESMAP direto Lúbito, Lima Uniforme, Vitor Tango Oscar, Lúbito, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme. Coluna 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5543, controle 120, decimal 8. Ok, gol 1889, autorizado Galeão, nível 360, via Pesulo 10, até ESMAP, após Lúbito e Barbacena, saída da El, transição Leda, e após Leda Bridge, 5543, o controle 1208, gol 1889. Parado, portão 5, chame pelo nosso pushback, acionamento, gol 1889. Chamarei, obrigado. Está 362 com 8 a bordo, 240 de autonomia, Fernando Fortaleza. Só confirmar para o B058 ou 158? 158. Obrigado, direita em de alfa, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro padrão no 013, bom voo, boa noite, na 362. Direita em de bravo, até o ponto espera da 10, quanto lá para 3895 a torre, tá? 362, obrigado. Salvador, muito boa noite, para 362, passou o ponto de espera da 1-0, está pronto. 362, boa noite, autorizado a linha decolar, pistão 0, 20, 080 graus, 109. Decolar da 1-0, está 362. noite, Papa Romeu Bravo, Serra Serra, o controle de Salvador. Aqui, Victor, está para a Antina, acionado 01124, 5 a bordo. Agora, milhas fora, 110 no corredor, forte. Prossiga via Litoral Bravo, Serra Serra, Kenegal, no 014. 014, vai prosseguir via Litoral Serra Serra. Condor 077. Contact Recife Century, 126.85, if unable, 125.45. 126.85, and when unable, contact 125.45, Condor 077. Channel 6310, chame o centro, Recife 126.85, alterna 125.45. Recife 126.85, alterna 2545, boa noite. Bravo, Serra Serra, confirma o tipo da aeronave? É, o meu 66, senhor. Senta aí. Azul 4298, acione identificação, prossiga via chegada Mari para o nível 070, QNH no 014. Afirmativo, é o número 4 na aproximação Azul 4298. Controle, muito boa noite, TAM 3662, passa 2600. Boa noite, TAM 3662, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. A PUCA para o 370, TAM 3662. Trip 5591, está presente, autorizado, pro Edituna. Presente pro Edituna, Trip 5591, grato. Trip 5591 autorizado, final e LS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado, localizador. E LS X-Ray, pistão na zero, Trip 5591. Voo 9272, desça para 2500 pés, QNH, agora novamente Salvador no 013. O voo 9272, confirme o procedimento que deseja e LS Whisker. Desça para 2500 pés, QNH 10 14, e confirma o procedimento que deseja, ILS Whisky. 2500 10 14, afirmativo, ILS Whisky, o gol 9272. Senta. Doutor, controle a sua 2314. 014, voltou 10 14. Zona 3, desça para 4000 pés, QNH 10 14. 4000, 10 14, pareceria direto do Duna? Aguarde ainda, o Channel 63, Zona 3. Perdão. Azul 4298, desça para o nível 050. 050, 4298. Alves, Serra Serra, Chame Torres, Salvador, em 1, 8, decimal 95. 118, 95, Serra Serra. Torres, Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu, Bravo, Serra Serra. Paulo Salvador, eu vou 1604. 604, Fortaleza, 370, aguarde o estetoscópio, prepare a saída Momo Froti. Qual que é a saída? Momo, transição Froti. Momo, transição Froti, 370, gol 1604. Salvador, 352, eu não sei, eu fiquei com a minha terra. Carlos do Meia, para Aracaju, 190, prepare Tucajama, Aracaju, saída agora, distante cópia. Possível, nível 130, Aracaju, 352, eu não sei. 7, vamos coordenar agora, distante. 190, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado o localizador do Whisky, o 9272. China 6313, reduza para 220 nós, desvia para 2, mil pés, que é legal no 014. Reduzindo, via 2000 no 014, 6313. Baixado travado. Sim, que é legal no 014, boa viagem. De Alfa, 2900, esperando no 0, boa noite. 604, pronto? Prossiga. 604, Fortaleza, 370, veio pelo 19, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti, 120.8, controle 5551, transponda. Autorizado 370, após o 19, decolando 10, primeira curva esquerda, Momo, transição Froti, 1208, transponda 5551, no voo no 604. 604, atendimento correto, responde pronto para o estacionamento. Portanto, voo no 604. 9272, chame Torre, Salvador em 1 no 8.95. 1895, obrigado, boa noite. Chame 6313, autorizado final, IRS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, importa a localização. Conforme rota, decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, 120.8, controle, 5561 no 3-4. 3197 está autorizado no avião, no nível 360, após o 1-0 até Smart, decolada 10, saída da El, Leda após bridge. 3197-208 é o controle, 5561 está 3197. Procedimento correto, poste pronto para estacionamento. Reportará para 3197. Pro Editap, gol 9212. Editap, 9212. Salvador Aracaju, no 30 autorizado, via Golf 67, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Conde, controle 120.8, acione no transponder 0264. Saída Conde, transporte 0264. Atendimento correto, responde para o posicionamento. Para o CSA, inicialmente vai manter o setor norte aguardando aqui. E já outra, uma segunda aeronave, já passa o marcador externo. E já mantenha o través norte da capiteira 10. O braço CSA vai manter o través norte, só para confirmar, vai ser autorizado depois da segunda aeronave pousar, se correto? A princípio, afirmo. Vai aguardar o braço CSA. No 3, inicie redução, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador 98 autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, 4298. Número. Aguarda. 5591, solo 56, direita, solo 219. Direita 219, 355591. Uma boa. Salvador, muito boa noite, 355591, Levrona, Eco, na tua escuta. Taxi Alfa, escutando de Juliette, equipe 5591. Juliette Alfa, escutando de Juliette, 5591. Poderia confirmar o vento pro 9272? 080 graus, 062. O Bravo Serra, tá? O Bravo Serra, Serra, a retaguarda da aeronave já próxima à cabeceira, está autorizado cruzamento do campo, Bravo Serra, Serra. Autorizado a retaguarda da aeronave próxima à cabeceira, o Serra, Serra. CSA no visual, prossegue para o Itapuã, controle 10-18. Prossegui Itapuã, controle 128, graças senhor, bravo CSA. O 9272, solo 58, direita, solo 10-19. 219, 9272. Cruzou o campo, segue na sua escuta. Bravo Serra Serra, prossiga via litoral para Ondina, Bravo Serra Serra. Via litoral, Ondina vai reportar visual com pouso, Serra Serra. Três no 3, 080 graus, 079, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso na aula 0, 63 no 3. 3858, após a aeronave na final, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém, após a aeronave, 3858. Estabilizado, Azul 4298. Azul 4298, time Torre Salvador em 198, decimal 95. 95, é 212, após o etapa dessa via para 2000 pés, o Kennegal na 014 é autorizado. Final, ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Onde tinha na pausa, espaço 2014, autorizado ILS, chama no localizador o gol 192112. 6313, solo 00, direita, solo 219. Salvador, boa noite, azul 4298, cruz externa, embaixo é catavado. 298, continua a aproximação, informarei que está livre. 298. Legal, 1014. Esperado na 0 Torre, 1195, legal na 04, boa viagem. Olá, Oceana 63, não sei se vão. Me desrubei, eu consegui enviar alfa reportante da Juliette. Porta 63, 63. Livre o circo observar o saco da aeronave da Gol, após a mesma livrar o eixo, vai ingressar na Juliette para o parte 3, atende para o sinalizador. Após o tráfico da Gol, prossegue na Juliette, parte 3, 55, 91. Frequência da torre é 18-3. 118-95. 9. O voo 9272 vai seguir a nave da TIP, ingressa na Juliette para o portão 01. Segue na nave da TIP, Juliette 01, 9272. Passa 2 a 2. 308, circulado 02, controle da 0 da 2. 208, tá, 13. 858. Boa noite, TAM 3858. Contato radar, suba para o nível 310, saída Momo. 310 na Momo, TAM 3858. 362, 2 minutos para a posição Conde, serviço radar terminando. Chame o controle Aracaju em 120.3. A36, controle Salvador. 36, 2 minutos para a posição Conde, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju em 120.3. Agora. Olá, Azul 4298, boa noite. 298 vai seguir Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 4298. Feito 080 graus, 069, autorizado em colapso, 30. Salve, já vai falar de fazer em novo. Oi, foi tomado. Você é autorizado, frequência livre. Salva Salvador, TAM 3197 para Puxinec, acionamento, posição 4. Posição 4, agora estamos para início do Puxinec. Está aguardando a nossa posição 3197. Azul 4298 vai ingressar na Juliette, portão 3. Juliette para o 3, 4298. Sandra 197, coordenei equipe de solo que após a aeronave da Azul passar sua retaguarda, vai parquear no 03, à sua direita, está livre para o chefe pós-táxi. Sim, Juliette, após a aeronave da Azul para o 3, está autorizado para 3197. Zulco 235, boa noite. Acione identificação, prossiga via. Chegada bomba para 2000 pés. O QNH 10 no 4. Controle, gol 1989. Boa noite, 89. Contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL. Suba restrito nível 290. Restrito 290, 3258. Check. Gol 9212, estabilizando o localizador visual. 9212, chame Torres Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. 9212, boa noite. 9212, boa noite, reporte trem checado. Vai reportar, 9212. Gol 9212 baixou e checou. 9212, vento 070 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, 9212. Salvador Ground, Passaredo, 2224. Passaredo, 2224. Boa line 0 to Juazeiro, wait for copy. That's fine, go ahead. None of my. Posicionamento 3165, gate 7. Gate da livre, posta taxa. Postará 65, 3165. Chuchu Forte Juazeiro, 190, red for copy. Correto. Juazeiro, 190, cleared. Take off runway 10 after left turn. Momo departure after DCT Paulo Afonso after confirm flight plan route. Salvador, control frequency 120.8 and squawk 5557. Juazeiro, take off runway 10. Take off runway 10 after take off turn left. There's a few normal departure after direct to Paulo Afonso via flight plan. Salvador departure control 120.8. Transport code 5557, Passaredo 2224. Four, read back correctly, but ready for push and startup. I will. Eu preciso do 2-0? Momo Flock, taxi 3197, PB 147, está com 3,50 de autonomia, está na Campina. 3197, 300 taxi, via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1,195, QNH 1014, boa viagem. 1014, via Indy, ponto de espera pronto, torre 1,195, está 3197. 2185, alterna 2545, Estamos lá. Salvador, boa noite. 3197, aproxima a ponto da 10, pronto. 3197, boa noite. Ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, tá? 3197. Solo 212, solo 211, direita solo 121, decimal 9. Gente, a parte de vai chamar 219. 9219. Serra, chame torre Salvador em 118, decimal 95. 118,95, graças ao bom domingo, Serra. Realmente, bom pouso. O 4 pronto para o pushback e acionamento. Posição número 2. 02 vai para 2 para o pushback, o voo no 604. Guardando o voo no 604. Confirme alternativa? Campinas, 4 horas. Zero táxi, via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1,195, QNH 1,014, boa viagem. Fala, gol 9212, ele pronto. 9212 vai conseguir via Alpha, reportante da Juliette. E Alpha antes da Juliette, 9212. Bando 604, corrente de solo que após a aeronave da Santos, da retaguarda, está livre para o repós táxi. Reportar algo 1604. Paulo Salvador, 352, eu não venho para a parte. 03 está livre, repostar. 5, autorizado. Sinal e ele é X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. E autorizado X-Ray, reportaria estabilizada, azul 4235. Request pushback in the startup. Stand by for push, passageiro 284, number 2, on the sector. Stand by number 2. Paulo Salvador, 4532, on the way, livre, push, acionamento. Afirmativo, tá livre, pode estar com o VIP. Pierre, entra na parte, 42 on the way. Ingresso na Juliette, portão 8. Ingresso na Juliette, portão 8. 9212. No nível 120, na posição de 20 milhas na saída da EL. Tá 3197. Obrigado, tá 3197. Boa noite, 3165, ali mantém, cabeceiro 1-0. Já mandei 3197, controle? A sua escuta. 3197, apenas para informação, a restrição da saída da EL, houve uma mudança, não há mais restrição quando da decolagem da pista 1-0, há apenas decolagem, restrição da decolagem pista 2-8, que é manter nível 1-0-0 até 3-0 milhas DME de Salvador. O NOTAM é o Bravo 1748 de 2012, do TAM 3197. Ah, obrigado, vai verificar, obrigado, só 3197. Salvador, 352, 16, Cabo Tanque, 4 horas, e Salvador, 59 a bordo. Do TAC, reporte para ingresso no pátio principal, TRIP 52, 16. E o TAC reportava para ingresso no pátio principal, 52, 16. Decolado 17, controle 20.8. 20.8, obrigado. Sessão 3165, boa noite. É 3165, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, são 3165, 2000, pode mandar um. Wait, stand by a minute, o passageiro do City Force. Stand by 1 minute. Beleza, 3165. Perfeito. A bordo, autonomia 0334, alternativa Recife. Deixa. Vai reportar no solo controlado, parte 3, evitando sobrevoo. Tchau, tchau. 014, ponto espera 18, 95, gol no 604. Vem de Alfa, no ponto esperado no 0, Torre, 1, 2, 19, 5, que é 0, no 4, boa viagem. Sim, aeronave da Gol, um ponto espera 1, 18, 9, 5, 0, 0, 4, 5, 2, 1, 6. Isso, Salvador, né? 5393. Prossiga? Sim, tá sendo condições. Eu tenho que estar acordando com gentileza 190 para João Pessoa. Ciente. Direção recomendada. Pois, 3 é 2 0. Confira? Em vez de 190, 2 1 0. Paciente. Cuidado. Azul 4235 interceptando o localizador da 1-0. Azul 4235, chame Torre Salvador em 1-8-95. 118-95, Azul 4235. Controle Salvador, 3197, possível pro de bridge. Gente, aguarde. Acesso. Clear, pushback. Passaria do... 224. Tribe que solicitou 210, poderia confirmar a matrícula? É o Trip 5393. 5393, gente, iremos coordenar. Obrigado. Tribe 5393, poderia confirmar a sua EOBT? Ao 55, eu sei que está bastante adiantado, só para coordenar em 2190, que é repetitivo, 2190, ok? Ok. 3197, autorizado. Prode bridge. Bridge, vingado, só 3197. Pode uma bridge também, 3165? Bridge da El Bridge, TAN 3165. Autorizado, lenda, senhor. Tem Afirmativo, corrigindo, passando através de Dael, mais 1 ou 3 milhas após autorizado, direto ao bridge, tá? 3165. Tudo 1997, chame o centro Recife, 1-33-25, alterno 1-25-1. 3325, alterno 25, boa noite para 3197. Boa noite. Salvador, gol número 04. 04, contato radar, suba para nível 370, saída MOM. 370, MOM. Presidente, pode curvar a esquerda na proa de Adolfo. Negativo, autorizado após 2000, código, gol no 604. Após 2000, código, obrigado. Confirmando o código. Código. Gente, a voz transcópia é o Sierra, o Bravo Tiarcia. Could you change your route to Momo after Cogbo? After Cogbo, DCT Paulo Afonso, ok? Ok, change Momo Cogbo. Passaria do 224. Watch for text. Ano 65, da presente, bridge. Para o Sierra, Sierra, pronto, cópia? Pronto. Para a Sierra, Índia é com Índia, 500 pés. Levando do pátio 3, comprou a Noroeste, 1208 controle, 0145 transponder. Sierra 224, Red Compact, informa 31 people aboard. Alternate Fortaleza em Fios, 8 horas. 33.25, alterno 1.25.1. 33.25, alterno 1.25, 1, tá? 3.165. Clear, text via Alpha, what point is 18.95, good job. Gerando 45, responde. 01, 4. Gente, protegimento correto, pessoas a bordo? Única bordo. Tem assinamento, decolagem, torre 1895. Boa noite, reporte para o decolagem. Juliette vai prosseguir até o gate 06, 06 vai seguir o follow da esfera até o 09. Alfa, Juliette, ele vai seguir o follow do 41, 43. Pedro vai seguir o follow da esfera no trajeto 08. Agora até o trajeto 08, vai seguir o 43. Salvador Tower, passarindo o 224. Só informação, tem um azul taxiando na Alfa. Evite sobrevoo da aeronave. Solo aqui. Paciente visual com azul. Vai, então sobrevoo, grau, terra, terra. 21 no meia, Colossus 25, controle da 0.1. 120.8 aí pro 5206. Para ingresso no pátio principal. Paciente visual, Salvador 3. Vamos, Salvador, boa noite, Rigor 9272. Sim, te dá informação, tango, autorização, Galeão. 9272, Galeão, 380 autorizado. Eu preso no 0, após o SMAP, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após bridge. 120.8, controle, 5565, transponde. Está autorizado 380 para o Galeão, apresentou 10, ESMAP, decola da DEC com curva direita, da EL Leda Bridge, no 20.8, 5565, transponder, voo 9272. Regimento correto, é forte plano para pressionamento. Chamar para pressionamento 9272. Passarela 2284, vento 080 graus, 069, autorizado a decolar, pista no zero. Livre da colagem, passarela 2284. Série 2224, decolagem 27, controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, boa noite. No 604, chama centro, Recife, 126, decimal 85, alterna, 125, decimal 1. 268, 251, boa noite, obrigado. Boa noite, com voo. Obrigado. Salvador, passareira, Tchutchutchufó. Passareira, Tchutchutchufó, radar contact, climb to flight level 190, moment departure. Climb to flight level 190, moment departure. Bravo, Serra, autorizado, frequência livre. Obrigado. Momente, bom pouso. noite, tá 3398, acione dedicação de subir chegada a Mari para 2 mil pés, QNH 1014. 1014, atrapalhar o seu trabalho, poderia voar Duna, meu presidente? Ah, afirmativo, Prode Duna, tá 3398. 98, vamos com 2809, esse é o prato da etapa. Enter. Proporção Salvador, boa noite. Boa noite, Trip 5515, está um minuto para a posição Conde, está em contato radar, autorizado pro de Bonf, vai interceptar a chegada Bonf, o QNH em Salvador no 014, reporte no ponto ideal de seda. Agora em ponto ideal de seda, possibilidade do senhor de acidente até o número 0? Firmo, suba para o nível número 0, Trip 5515. Zero decimal 8 controle, 5567 responda. 6313 Oceaneira aprovou, 360 conforme, Guarulhos, decola 10 direito após Dael Leda Bridge. Então, eu estou Zulu 16, prova para Zulu, trive conforme. 208 ao controle, 5567 ao código. Mais correto, espaço plano para posicionamento. Samaria, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, gol. É o 9287 para Guarulhos, informação Tango. 9287, estava no Guarulhos, 360 autorizado, via Rupes 16, após Bravo até o Zulu, após ST Trivia, após conforme rota. Nicola da DET, primeira curva direita, saída da El Leda Bridge, 120 decimal 8 controle, 5564 transponder. Ampers Voluno 6, Belo Horizonte, depois do STT, cola da 1-0 com curva direita, Dael Leda Bridge, controle 1208 e o transponder 5564. O 927 em Bridge vai interceptar Ampers Voluno 6, pode vá conforme roda, ok? Ok. Chame pronto para pushback fundamento. 9227. Climb and maintain flight level 170, passeio 2224. 2224, clear, flight level 170. Ok, mantenho a vídeo 1960, seguindo o nosso colega da temporada de solicitação, que não pode se atrapalhar o nosso trabalho, mas nós faremos a nossa própria vida, vou manter inicialmente Bonf, eu tenho 6 aeronaves para ingressar na terminal. Eu tenho 2 aeronaves no setor sul, uma no setor norte. Também se eu manter essa prova por mais um tempinho, tem um tráfego agora da companhia. Se eu girar um pouquinho, você vai atrapalhar sua descida mais à frente. O tráfego está agora 11 horas 24 milhas no rumo nordeste, livrando, passando 090 para 130. O tráfego da companhia. Mantém inicialmente bom. Ok, Afirmativo, eu estou visual ao contrário da companhia. Aí eu estou com o Jorge, batendo o bom. Chamou, você nem é mesmo três chamada. A 313 na escuta do solo. 313, 1234, por gentileza. Vai. Solo 1972, para push acionamento. 0 Tarifa e reporte táxi, 9272. Beleza, vai reportar o táxi 9272. Alô? 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 sinal ele é feito para 10 reportes estabilizantes. Está lá estabilizado, condições visuais, até 339. O 9236, sendo identificação, dessa 060, a chega da Mari. 060, autorizou a dona? Guarde seu número 5 na aproximação. Tá,